Boa noite, voo 896, identifique, desça para 2 mil pés, ajuste 904, autorizada para o outro ETAP. 2 mil para o ETAP, 114, voo 896. Decolado aos 1-0, chama o controle 1-9-3-5, bom voo. 1-9-3-5, grato, pra boa. Muito boa noite, 1-9-0-5, decolou na PUCA. Você escuta? Boa noite, gol 1-8-0-5, contato radar, vou para a visão 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, 1-8-0-5. Papua 9805, torna pequeno desvio à direita de todas as formações. Enter, voo no 805. Boa noite, Itália 5200, retifique, voe na Pro de TAP, deixa para 2.000 com a 2.090. Como foi a atualidade de TAP? 2.000 pés, 2.000. 2.000 pés. O 8.9.6 é o número 1 para a próxima ação? Afirmo. Libera a restrição de velocidade em TAP? Está livre, o 8.9.6 informe estabilizando o localizador. Encontrará... Gol no 805, chame agora a Recife, a frequência 12545 e alterna 12685. 545-2025, graças ao gol no 805. Boa noite, Web 5899, Netflix, chegada a Mari, deita para 3 mil pés, no ajuste 1014. Autorizado de TAP 5899. Objeto 99, informe a sua indicada. Momento 270. Certo, está número 3 na aproximação, reduza para 250 nós. 250 nós. Salvador, voo 174, para Aracaju. Voo 714, autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677. Saída Pucajama, Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 199.35, aciona 5061, no coteja. Está autorizado 230, saída Pucajama, Aracaju, Golf 677, pista 10, curva esquerda, 1935, controle 5061, transponder, voo 174. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Camarada. Já viu o vagão campo, voo 986. Voo 986, chama em torno de 18.6, tamo posto. 286, boa noite, boa noite, boa noite. 3520, livre ILS, informe no localizador. Livre ILS, 3520. Saída prevista, Pucca, transição, Zipara, guarde cópia. Ah, foi isso que eu tava Salvador, boa noite, gol no 896, passar sempre embaixo da vara. Boa noite, 896, livre pouso na 1-0, vento 060 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso 1-0, gol no 896. Pra 3226, pronto para a cópia. Pelo prossiga. 226, autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10, saída Pucca, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 119.35, aciona 5065, coteja. 370 aprovada, após decolagem esquerda, Pucca Zipar, Upper Zulu 10, 1935, 485065, transponder, 3226. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Tá pronto, 107. Gente, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para 3226. Precisa de mais redução para 5899? Por enquanto não, pô. Tá ok, obrigado. Salvador, voo no 7, no 4, está aqui no 5, pronto para pushback e acionamento. Gente, autoridade, chama para o táxi. Para o táxi. Azul 4062, identifique, chega da Mari, desça para 4.000 pés, com as vistas 1-0 no 4. Chega da Mari, 4.000 pés, 0 no 4, 4.0 no 4. 96, solo aos 25, livre direita, taxi nessa frequência via Alfa, partente da Juliette. Partente da Juliette, 1189. Cuidado 5899, vista para 2000, informe estabilizado. Tráfego da sua frente, 9 milhas em um Airbus 320. Controle de Salvador, ao trip 5344, cruzou 200 para o 170. Boa noite, trip 5344, identifique, chegada a Mari, vista para 5000 pés, ajuste no 0 no 4. Identificou na chegada Mari e desce para 5000 com o 014. Estabilizado, seu 3520. Cinco dois zero, chame torre 18000, tem um bom posto. 18000. 3226, pronto para o táxi, com POB 41, 3:10, alternando Fortaleza. Quatro-uno a bordo, altímetro 1-0 no 3, livre táxi, é parte através do portão 6-12. 1-3, portão 6-12, 3-2-2-3. Torre, Salvador, 3-5-2-0, aproximação final. Sente, 3-5-2-0, cheque o trem, livre pouso no 1-0, vento 0-3-0 graus com 3 nós, altímetro 1-0 no 3. Embaixado, 03, 3526. Travessa 6 Cruz, 3226. 3226, táxi via Índia Alfa, reparte pronto, ponte espera. Táxi via Alfa, 3226. Torre, elevador, Golf 74, está pronto para o táxi, está com 1-6-0 a bordo. Andando aqui de 2:10, até na rede. 30 a bordo, altímetro 1-0-3, segue o Airbus da TAM, via Índia Alfa, reparte pronto, ponto de espera. Segue o Airbus, reportar na ponto de espera, Golf 74. Torre 3520, o trem baixado. Sente, livre pouso na 1-0, vento 040 graus com 3 nós. Livre pouso 3520. Tomei até o meu ponto. Acerente da Juliette, jogou 1-8-9-6. Torre, boa noite, 5899 da web, final no 0, visual. Boa noite, 5899, reporte externo. Vai reportar. Vista para 2000, está livre ILS, informe estabilizado. Vista para 2000, está autorizado ILS, está informe estabilizado, pode ser 1-0. boa noite. 3170, com informação, Bravo. Boa noite, 3170, identifique, desça para o nível 060 na chegada da Mari. 060, pessoa da Mari, 3170, meu irmão. Gente, continue a aproximação, vento 030 graus com 3 nós, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. Aguardando. Está 3226, dando ponto de zero, pronto, se vamos ver a NASA final. Mantenha o ponto de espera. E o web 674 também, identifique, chega na Mari, vista para o 070. 070, 674. Alfa Juliette, 3520. 5344, vista para 2000, ajuste 1014. 2000 com no 04, 344. No 3226, faz o upjet na curta final ali, mantenha no 0. Faz a passagem de aeronave, ali, mantenha o 3226, fica no 0. Táxi via Juliette, portão número 5. Juliette, número 5. Objeto 5899, solo aos 33, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, repartente da Juliette. Na sequência via Alfa, reportante da Juliette, 5899, obrigado. Essa 3170, número 3, edição para 239. É 202309, 3179. 226, linha decola da 10, vento 040 graus com 3 nós. Decolagem, 10, 226. 1-7-1-4, pronto. Pronto. 1-7-1-4, faz o início da corrida do Airbus da TAM à frente ali, mantenha no 0. Mantenha no 0, 1-7-1-4. nove, táxi via Alfa Kilo para o PAT 3, posição 7 do PAT 3. Alfa Kilo para a posição 7 do PAT 3, 5899, obrigado. 3226, decolado aos 35, chame controle 19-35, bom voo. 19-35, obrigado, boa noite. Controle Salvador, TAM 3226, boa noite. Boa noite, TAM 3226, contato radar, subiu para o nível 370. Salva 370, TAM 3226. Juliette, mantenha a posição alinhado. Está autorizado esse dia para 2000, ajuste 9013 agora. 2000, azul 4062, completa aproximação, torre 1186. 186, azul 4062, boa noite. Trip 44 está livre, ele. Autorizado ele para o 5344. Objeto 6746, desça para 3.000 pés, ajuste padrão. Descendo para 3.000, ajuste padrão, 6746, web. Dois, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 060 graus com 3 nós. Livre pouso na 1-0, baixada travada, azul 4-0-6. Fono 7-1-4, decolado aos 3-7, chão controle 1-9, decimal 3-5, bom voo. Fono 7-1-4, decolado aos 3-7, chão controle 1-9, decimal 3-5. 19-3-5, bom voo, bom dia. Controle, é o gol no 714. Boa noite, gol no 714, contato radar. Suba para o nível 230, saída Pouca, e acione código 5061. 5061, saída Pouca até o 230, vai acionar.